olhou, te olhei, paquerou, paquerei. Daí então bateu a química, me beijou, gamei, se entregou. E meus braços já estava perdida. Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúme, a gente brigou. Você me pediu um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor. Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor. Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero. Aqui é você que eu quero. Aí veio o ciúme, a gente brigou. Você me pediu um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor. Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor. Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero. Paquerou, paquerei, daí então bateu a química.